certamente alguém esperando de ti tantas coisas. E talvez tu estejas querendo provar para alguém que não és mais aquilo que eras. E se tudo passou, foi quimera. Mas contudo é melhor em teu ser perguntares assim: o que Deus está querendo de mim? O que Deus está querendo de mim? Sei que é melhor do que tudo que alguém pedir. O que Deus está querendo de mim? Certamente alguém esperando de ti santidade. Em silente oração ao Senhor intercede por ti. Mas há outros seguindo teus passos para te condenar nos fracassos. E é preciso que constantemente tu ores assim: o que Deus está querendo de mim? Sei que é melhor do que tudo que alguém pedir. O que Deus está querendo de mim? O que Deus está querendo? Yeah.